amor, o primeiro amor que nós temos, nunca deixa de estar. No melhor, no pior, sempre vamos chamar sentimento maior. Like the breeze in the sea, stay with us till the end. Esquecer és dia, eu sou noite amargurada, tu tens cor, eu tenho mágoa, o reverso sou de ti. Vazia, minha alma está de pranto, já que tu não sabes quanto a diferença está aqui. Esquecendo vez, um grande amor não chora. Dói mais a quem fica sem crer o adeus. E por isso mesmo estás feliz agora. E choro eu, choro eu, ai, choro eu. Thank you. sempre a lutar uma vida inteira. Iria ser poeta e cantor e conseguiu tudo. E hoje aqui estou com esmolha. Essa criança já não sou, mas sou lá no fundo o mesmo de sempre, no mesmo caminho de olhar inocente como era em menino, o mesmo de sempre. No amor, na amizade, na dor, na saudade, não muda em nada. O mesmo de sempre. Depois, e até de viver, me esqueci para estar contigo. E agora tu vais, quando para mim já é tarde. É tarde demais para viver e para sonhar. E agora tu vais, quando o meu coração não sabe viver sem te amar. Eu queria tanta coisa por te querer, até pensei uma vida não chegava. Deixei de olhar por mim só para te ver. Meu mundo eras tu, tu e eu, amor, mais nada. E agora tu vais, quando para mim já é tarde, para voltar atrás, para viver e para sonhar. Agora tu vais, quando meu coração não sabe viver sem te amar. Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Sabemos que não há melhor retorno que um investimento feito nas pessoas e no ambiente. Por isso aplicamos o nosso dinheiro na proximidade, na interajuda, no desenvolvimento social e na sustentabilidade.

tempo que eu dela nada sei. Tanta saudade cá no meu coração. Eu dava tudo para saber se hoje tem alguém com ela. Mas se soubesse já podia dizer à minha alma para esquecer ou sonhar. Assim tão louco não sei o que fazer sem saber dela. Se houver quem me saiba dizer, venha ter comigo até pago por isso. Preciso de saber onde andará a mulher que eu perdi. Será que já tem outro e se esqueceu de mim? Onde andará o meu maior povo? Se alguém souber dela, diga-me por favor. Onde andará a mulher que eu perdi? Será que já tem outro e se esqueceu de mim? Onde andará o meu maior povo? Se alguém souber dela, diga-me por favor. Mas tudo foi morrendo como uma traição. Talvez fosse quem afermentou. Tu ainda te lembras que eu te implorei voltar a começar. Depois disseste tu saber fazer com esta situação. E agora regressas querendo voltar, pedindo-me perdão. Vou fazer se me apaixonei por outro novo amor que me sabe amar, que me sabe respeitar. E agora regressas querendo voltar, pedindo-me perdão. O que vou fazer se me apaixonei por outro novo amor que me sabe amar, sabe respeitar? Pensando em ti, escrevi a primeira poesia, chorei de alegria, medo de ser feliz. Pensando em ti, aprendi a brincar do pecado, ficar do teu lado. Foi tu que eu sempre quis. Foi pensando em ti, eu pensei mais em mim. Assim descobri meus segredos, te amando e conheci. Foi pensando em ti que encontrei o sorriso mais triste daquele que insiste em sorrir a quem não quis. Foi pensando em ti que aprendi a fingir que não via, não ouvindo a Deus que dizia que passava da hora do fim. Foi pensando em ti que engoli o orgulho que eu tinha, na ilusão de que tu eras minha. Era eu quem mentia para mim. Foi pensando em ti que aprendi a fingir que não via, não ouvindo a Deus que dizia que passava da hora do fim. Foi pensando em ti que engolia

disfarçar que não vês. Juro que isto assim não vai dar. Vem, vem, vem agora beijar a minha boca. Não demora, não te vou impedir. Sente o calor do meu corpo. Estou faminta e louca. Vem, vem, vem agora beijar a minha boca. Não demora, não te vou impedir. Sente o calor do meu corpo. Estou faminta e louca. Vem, vem, vem agora beijar a minha boca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá matar saudades. Para todos os transmontanos, orgulho a eles. E vamos lá então com Sónia Flávia, sou transmontana. Uma mulher transmontana que tem sempre aquela chama em Portugal. Depois de ter ido atrás dos montes, vamos lá com Cristina de Sana, moda do pica-pica. Mas que mania alguns têm por aí? São como o galo, fica aqui, fica ali. Se os deixassem, ficariam

golfo o dia todo. minha Martinha, minha outros marotos, aponta, aponta. Que metes, aponta, por favor. Aponta, ai, aponta. Tu não me esqueças, aponta, meu amor. Aponta, ai, aponta. Logo que metes, aponta, por favor. O meu amor é muito desvairado. Mete tudo à gaveta, depois vai procurar. Meter e apontar, pode escrever e meter entretanto. Primeiro aponta, vais ver, não custa tanto. Pode escrever e meter entretanto. Primeiro aponta, vais ver, não custa tanto. Aponta, ai, aponta. Tu não me esqueces, aponta, meu amor. Aponta, ai, aponta. Logo que metes, aponta, por favor. Aponta, ai, aponta. Seguimos agora, sempre, sempre, com a desgarradinha, mas na maneira, com o seu domínio, era uma vez. Vocês! Lá em cima está o tiro-liro-liro. Como é que é? Vai, vai, vai, vai. Força, vai! Lá em cima está o tiro-liro-liro. Vou então agora contar-vos a história de um casal que combinou e a hora. Juntaram-se os dois à esquina, tocaram a concertina e avançaram só de nó. Juntaram-se os dois à esquina, tocaram a concertina e avançaram só de nó. Juntaram-se os dois à esquina, tocaram a concertina. Quero ouvir juntar. Juntaram-se os dois à esquina, tocaram a concertina e avançaram só de nó. E o Zé chegou ao pé da Rosa e disse: ó Rosa, levanta a saia, ó Rosa, levanta a bem. Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Ó Rosa, redonda saia, que fica bem redondinha. Vocês! Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Ó Rosa, redonda saia, que fica bem redondinha. E depois de bem arranjados, o Zé deu um beijinho à Rosa e seguiram o caminho, eram esperados, sabem onde? Passada. E aqui foi

ficamos sempre no Minho. Com quem? Com o grande artista Nelson Costa, que bem conhecido aqui na região, com o novo tema Era Cigana. Oh, cigana, te encontrei.

energias positivas e negativas. Vamos usar este nosso poder para viver num mundo melhor. Sabem porquê? We are one. Vamos lá, música bem a portuguesa, bem do nosso gosto. Vamos lá com Emmanuel Manu, com o tema Avô, Avô. Há sempre um bailarico e até um sacristão já falou disto comigo. As meninas cá da aldeia, elas são lindas demais. Quero dançar com a morena noite inteira. Viagem toda a recordação e da sua

vamos lá, uns anos atrás, há 20 a 30 anos atrás, quem não se lembra desta música? La Bamba, interpretada por Belito Campos. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.

with me, I kind of feel. Are you feeling the same? I'm feeling too. If tomorrow never comes, do you love me like I'm the only one? Do you love me? Continuamos com Miquel Ferreira. Sonhar é viver, e por um acaso é. Desde pequeno, sempre a sonhar com a guitarra na mão, cantar e cantar. Olhos brilhando, o coração a bater. Na estrada da vida eu vou-me perder. Sonhar é deixar o coração voar, cada nota, cada rima me faz acreditar. No barco da vida vou-me encontrar, com meus sonhos vou cantar e brilhar. Sonhar e viver, deixar o coração voar, cada nota, cada rima me faz acreditar. Cantar e brilhar. Com alma leve sigo a canção, nos dias de luta encontro a razão. Cada tropeço é um passo a mais, no compasso do sonho eu vou ser capaz. Sonhar é viver, deixar o coração voar, cada no barco da vida vou-me encontrar, com meus sonhos vou cantar e brilhar. Sonhar é viver, deixar o coração voar, cada nota, cada rima me faz acreditar. No barco da vida vou-me encontrar, com meus sonhos vou cantar e brilhar. De cada lugar, o caminho é longo, mas eu vou chegar. Com a voz no vento, eu vou cantar. No barco da vida vou-me encontrar, com meus sonhos vou cantar e brilhar. Sonhar é viver, deixar o coração voar, cada nota, cada rima me faz acreditar. No barco da vida vou-me encontrar, com meus sonhos vou cantar e brilhar. Siempre para ti, ya. O que sinto em mim já não tem mais.

já, mas o estrago vos perdido. Ela já faz com ela, sexta-feira até domingo é sempre assim. Depois vem a ressaca, só terça ou quarta é que tu voltas por mim. Ela já faz com ela, sexta-feira até domingo é sempre a depois vem a ressaca, só terça ou quarta que voltas a levantar. Cada vez que vais sozinho ao bailarico, dá sempre nisto, dá sempre nisto. A loirinha toma conta do pedaço, e é bota acima e bota abaixo. Só uma noite vai e não vai, não acho nada demais. E até gosto quando chegas, mas quando são duas ou três, melhor dizer-te outra vez, amor, se escondes hoje não me deixas. Ela já estás com ela, sexta-feira até domingo é sempre assim. Depois vem a ressaca, só terça ou quarta é que tu voltas para mim. Ela já estás com ela, sexta-feira até domingo é sempre a dar. Depois vem a ressaca, só terça ou quarta é que voltas a levantar. Cada vez que vais sem mim fazer a festa, cais sempre nesta, cais sempre nesta. A loirinha arma sempre um candelacho, me bota acima e bota abaixo. Só uma noite vai e não vai, não acho nada demais. E até gosto quando chegas, mas quando são duas ou três, lá digo eu outra vez, amor, se com desejos não bebas. Ai, que saudade, saudade da minha mãe, querido. Família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido. Família que para trás deixei. C'est du soleil, plein les oreilles. 11h58, e chegou aquela hora de me despedir de vocês. Que eu nem sei, toda a parte te procurei. E como eu digo sempre, tudo que é bom se acaba. Para mim foi um enorme prazer e um imenso orgulho estar aqui com vocês toda a manhã. Noites frias, nas tardes quentes e tão vazias, para onde andei? Mas dou-vos encontro quarta-feira a partir das 9h, até o meio-dia, como sempre, a minha música portuguesa e nem só. Os encontros que marcavas, por aí também passei. E logo à tarde, a música da Glória não estará cá, ainda está de férias. Onde andará? Mas podem encontrar amanhã de manhã o meu amigo Osmir, voz de Portugal. Quem mais sabe de ti? Você, meu amor. E sexta-feira de manhã, música bem a portuguesa. Você tem. E a partir das 17h às 19h, com Manel Descoberta. Você, meu amor, onde andarás? E um fim de semana muito rico, com logo de manhã, a partir das 9h até ao meio-dia, com a Cristina, Portugal no coração. E a partir das 15h às 18h, mais vale pedir com Rui. Ai, você tem pena. E flashback com a Carla. E vamos lá passar no domingo cantar no galo com os chanfortes. Aquele monte eu vou subir. Vou falar com a senhora. E depois de cantar, do cantar do galo, vamos lá seguir com Telefone Sana, com Jerome. E ela vai me ouvir. Aquele mundo eu vou. Então está tudo dito para hoje. Ou para mim, como eu disse há um bocado, foi um imenso orgulho estar aqui com vocês. Eu vou. E damos encontro então até quarta-feira. Tudo bom? Cuida de vocês sempre a 100%. Boa noite, meus senhores. Então até a semana, tchau tchau. A Madeira toda em festa, não há como Caniçal. Boa noite, meus senhores, hoje é dia de arraial. A Madeira toda em festa, não há como Caniçal. Aquele monte eu vou subir. Vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Aquele monte eu vou subir. Vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Aquele monte eu vou subir. Vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Aquele monte eu vou subir. Vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica a beira-mar. A minha terra é o Caniçal. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica a beira-mar. A juventude sempre no ar. Uns para a discoteca, a minha terra é o canhão. Dela sempre vou gostar.